Agora a gente vai voltar um pouquinho mais, um ano antes ainda, 1996. Quem lembra dessa? O telefone chama sem parar. Existe um fio de esperança em mim. Ah, se eu pudesse enfim saber quanto de mim ainda resta em você. Esse vazio vira fantasia, deixando a noite me roubando o dia. Pra quem não sabe o que fazer, um sonho mais que interessa viver. Aqui vocês estão dando. Um clique. Vocês queriam que a gente fosse até o final da música, é isso? Perfume que não se esquece. Essa hora tão mágica, não ter. Não ter o seu ritmo sempre doce. Não ter seu amor onde quer que eu fosse. Não ter minha vida é viver de você. Não ter qualquer razão que eu pudesse. E essa aqui foi muito especial porque ela foi a abertura de uma novela e a gente gravou com um cara maravilhoso, que é o Toquinho. Só. Só. Só o Toquinho. Bora. Assim, ó.